ma. Sei que tu vives muito aflito, que te sentes mergulhado no escuro. Sei que precisas de apoio, de alguém que possa te mostrar a luz. Saiba, pois, que existe alguém que te pode ajudar. Da aflição vai te livrar, se o quiseres aceitar. Saiba, pois, que existe alguém que te pode ajudar. Da aflição vai te livrar, se o quiseres aceitar. Oh, ué, ué, ué. Este alguém se chama Jesus. Este alguém se chama Jesus de Nazaré. Este alguém se chama Jesus. Chama Jesus. Sei que te sentes impedido de dizer que sim, eu hoje creio em Jesus. Pois vem e lhe entregue a sua vida, deixa que ele seja seu guia, sua luz. Saiba, pois, que existe alguém que te pode ajudar. Da aflição vai te livrar, se o quiseres aceitar. Saiba, pois, que existe alguém que te pode ajudar. Da aflição vai te livrar, se o quiseres aceitar. Ah, uou, uou, uou, uou. Este alguém se chama Jesus. Este alguém. Este alguém se chama Jesus. Este alguém. Este alguém se chama Eloí. Este alguém. Este alguém se chama Jesus. A questão é uma escolha, luz ou trevas, mas saiba, meu irmão, Jesus a salvação. Luz. O mundo e suas coisas passarão, a palavra jamais. Já é hora de enxergar a verdade. Jesus é o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão na minha vida, a minha esperança é Ele. Doce, bom, suave, santificado. Quem te disse que em Jesus não existe vida? Estás mal enganado. Muito mal enganado. Dança, dança, dança um pouco, dança, mexe um pouco, mexe. Balança, balança, balança e bata palmas, faça barulho.